Inter, mi ha soddisfatto 1-0 sulla Romagna. Autorizado descida 150, sem identificação vigilante. Autorizado 100, são 32, 26. São 30, 66, sem identificação, mantém 390 vigilante. Reporte Salvador, a perna 126, identificado. Tão 3066, permanece vigilância, reporte Salvador perto de gente. 1-1-0-5 chegando agora, 1-1-9-3-5, calma, calma. Boa noite, 05, sem identificação, autorizado chegada à Mari, décimo até a nível 050. Vem chegando na Mari 050805. Foi por 5 minutos na proa após 8 cadastros. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha nível 070. Dispor 070, chegada a Mari, informação alfa, ONU 606. Bitaque de ponto, espera 10, chama pronto, 3305. Dois, dois, meia,

Bono 606, retorno velocidade para 250, nós, número 3 na aproximação. É no 0250, nós, Bono 606. São 3520, autorizado voada presente na prova de Serra Victor 368, desça para nível 050 para 3520. Serra Victor 368, descendo para 050, 3520. Tem 305, decolo ao 55, contra 1935. 1935, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3305. Tá 3305, contato radar na decolagem, subo ao nível 370 na saída Puga Transão Aracaju. 370 Puga Aracaju. Controle 3305, possibilidade de voar direto a Aracaju? 3305, inicialmente mantenha o perfil de saída, aguardo coordenação. Aguardado. 3305, autorizado direto Aracaju, TAM 3305. Muito obrigado, voando direto Aracaju, TAM 3305. Gol 1805, passando agora 4500, vai ser em condições de continuar a aproximação? Firmo, condições. Sim, já é passabilizado, gol 1805, desce para 2000 pés. Sim, está descendo, recepcionando o localizador do momento, 805. Sim, já é passabilizado. TAM 3305, reautorizado 2500 pés, ajuste 10114, reporte para Santa Revista 368, TAM 3520. Será o 368, TAM 3520, confirmando 050 ainda, é isso? Desça e mantenha nível 2500 pés, 2500 pés, ajuste 10114, TAM 3520, autorizado RNAV. 2514, autorizado RNAV, 3520. Gol 1805, 5 milhas para o marcador externo, completo final LST1 Gladson, Mitoia 1 no 8, decimal 6. Gol 1805. 18-6, boa noite, 805. Gol 606, reautorizado nível 040. Para 040, no 606. Gol 606, redução de velocidade para 1809. Reduzindo 1809, no 606. Acordo, 3 horas e meia, alterna na Caju. Externo vendo Egito, assine código 5437-5437, aguarda para o 290. Cono 606, autorizado, Serra Victor 368, desça para 2500 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado RNAV, Cono 606. Serra Victor 368 para 2500, reportará estabilizado, Cono 606. 55, Cono 805. Cono 2685, alterne 1-25-45, TAM 3305. 2685, 2545, boa noite. Boa. Redução para aproximação, informa que o tráfego que o precede está a 9 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 120 nós, a um banho da Gol. Ciência 203.30. Redução 3520, passando no momento Serra Viva 366, redução para aproximação, completo final RNAV, chame Torre 1 no 8.6. Reduze e chama a Torre 286. Bom trabalho, 3520. Boa noite. 3520, continua a aproximação, reporte passando 372. Continua passando 372. 6, Serra Revista 368. Gol no 606. Aguarde transferência de comunicações. Gol no 606. 606. Desça para 2500 pés. Para 2500 pés, no 606. Solo aos 03 direita, táxi Alfa, Juliette, portão 6, na minha escuta. Livre direita, Alfa, Juliette, portão 62, na sua escuta, 805. 3178, vento 150 graus, 5 nós, livre decolagem no zero. Iniciando 3178. Continua a aproximação, guardando a prolongação de pouso. 606, 5 milhas, para o Serra Vitor 372, redução para aproximação, completo final em nave, chame Torre 1 no 8.6. Torre 8.6, ou no 606, grado, tá legal. 0959, pistão 0. Tive força, 5.0. Torre Salvador, muito boa noite, 1.606. 606, continua a aproximação, guardando no pista livre. 606. Caracaju 3178, aguarde coordenação com o centro. 3520, solo 06, direita, táxi Alfa e Juliette, portão 3, não me escuta. Alfa, Juli, portão 3, não se escuta, 3520. Mike, X-ray, Charlie. Mike, X-ray, Charlie, prossiga. Ah, desculpa. Então 3178, autorizado, direto Aracaju. Direto Aracaju, 3178. 90 metros fechados, mas já está aí cortado a iluminação. Se estiver iluminado aí, está valendo. Que gato. Sobonante 19, ano 643 da volta. Tem tida informação. Romeu, Correio Alfa. Gente, informação em curso, informação Alfa, gol no 643, boa noite, a sua identificação, autorizado via chegada Bonf para 2 mil pés, ajuste 0-1-4, gol no 643. 2014, é possível de fazer o RNAV da pista 1-0? Afirmo, após pelo será autorizado para hábito 1366, gol no 643. Então desse agora, via Mari para nível 040. 040? Após pelo 366. Gol no 388, chama em Recife em 12685. Gol no 388. Gol no 726, Recife. Agora com o Recife em 12685, gol no 728, boa noite. Gol no 388, Recife. Gol no 388, gol no 388, chame Recife em 12685. Agora, 178, chame centro Recife na frequência 126.85, alterne 125.45. 3, 3520. Portão 3.